Passo Paredo 226, no controle. Paulo é o gol 1399, pronto para o ataque. 140 a bordo, Galeão 0425. Corre de Salvatore. Papa Romeu, Charlie Alfa Tango passando através do Pituaçu. Charlie Alfa Tango, intenção de pouso, confirme. Na bata, senhor. Mantém o litoral, chame na vertical do farol de Itapuã para cruzamento da final do novembro. Positivo, chama na vertical de Itapuã. Tiané 6210, autorizado pouso, pista no zero, vento 090 graus, 109. Vente, pouso 6210. Trip 5219, decolado ao 03, o controle em 198. 198, obrigado. Itapuã. Controle o trip 5219, decolado da sua escuta, boa tarde. Trip 5219, contato radar, para 200, sai da árvore. 200 na árvore, trip 5219. Na vertical de Itapuã, Hotel Alfa Tango. Charlie Alfa Tango da presente, direto para Bata. Vento 090 graus, 11 nós. Chame no solo controlado, Charlie Alfa Tango. Da presente, direto Bata, chama no solo controlado, Tango. Salvador, boa tarde, algum 399, atmosfera, top. 399, alinhar e manter. Ali, mantendo, algum 399. Xeré 6210, no solo 05, solo 219. Solo 219, 6210, obrigado. Salvador, Xeré 6210, estou à direita, senhor. 6210, consegue ser alfa, alfa vai reportar, 6210. Livre decolagem, 090 graus, 139. Livre decolagem, bom, 399, iniciado. Não, basta, o Thiago Alfa Tango. Salvador, boa tarde, o trip 5415, informação ISP para cópia de Léus. Nível 140. Antes da Juliette, 62. Tiago Alfa Tango, solo 07, boa noite. Pushback acionamento, voo no 75. 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, chama ataque. Copia. Contato radar, sou para o 360, saída da El Leda Bridge. 360 da El Leda Bridge, com 399. Controle o 35219, está cruzando 070, a Pro de Arbor, seria possível por hoje aqui em Conquista, direto? 35219, aguarde. Guarda. Após Arbor, autorizado Conquista. Afirmativo, após Arbor, Conquista, obrigado. Aerotax Gol no 755, POB 136, 2 horas e 50, Campinas. 9, chama o centro Recife, chama 251, alterna no 3325. 251-3325, boa tarde. Boa tarde, Golan 755, próxima ponte espera pronta. 755, livre ingresso e decolagem da 10, vento 090 graus, 12. Livre ingresso e decola 10, vou no 755. 395, chega da Mari, desça para o 050. Chega da Mari, descendo para o 050, gol. 395. Decolado aos 17, controle em 119, décimo 8. 98, 75. Controle Salvador, gol 9755. 755, contato Adato para o 360, saída da El Leda Bridge. El Leda Bridge, 360, 755. Zero, chegada Mari, desça para o 060. 5219, chame o centro Recife, na frequência 1260, alternativa 1288. 1260, 1288, obrigado. Around Airport South 022. Lisboa 370, copy Airport South 022. We are ready and waiting for the clearance. Stand by, we don't have your number yet. Está presente voar 385, desça para 2000 pés, livre da restrição e humilha altitude em tal. Entendeu mais ou menos para descer para 2000 pés e está liberada a restrição de TAP, é isso? 1395, afirmativo, ajuste é 1015. Ajuste 1015, desce para 2000 e está livre da restrição de TAP, gol 1395. No 755, chame o centro Recife, frequência 1251, alternativa no 3325. 0-2-2. We are on schedule and we are ready. All right, copy the clearance, please. We are expecting your that case, is it okay for pushback and stuff up, and we'll wait for the clearance during the taxi? Copy. Standing by. Salvador, trip 5415 no pátio 3, pushback acionado. Chamará táxi, segundo 5495. Salvador, Chanel 6201. Depart transition, departure frequency 119.8 and squawk 5057. Clear for push and start on set 10, airport call 02. Proceed to 360 para o Galeão, já teve luz, chegando à sua direita. Vira da A, Leda Gris, controlando 9.8, suas coisas que fizeram para a gente também. Meia, Cezarone. Ok. O trip 5-4-5 para o táxi, 5-8 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Salvador. Índia Alfa 118.6105, graças. Pisado ILS, gol 19395. 395, compete aproximação, torre 18.6. 18.6. Solo Salvador, muito boa tarde, o 3567, está sentindo...